assassino, sedução da violência, o tédio da vida eterna e o peso do amor divino, a fúria dos terroristas, a força dos visionários, a raiva em estado puro, qualquer louco sanguinário se esconde aqui dentro, não tenho culpa. Não solte fagulhas nesse incêndio. Não creia na paz que eu passo. Espere o momento da minha resposta nesse ano sangrento. Jaula com ar de felicidade, eles me olham torto. Quantos serão ao todo vagando pela cidade? A causa dos guerrilheiros, a coragem dos suicidas, a bênção da guerra santa, todo crime contra a vida. Se esconde aqui dentro, não tenho culpa. Não solte fagulhas nesse incêndio.